Esta semana, no Esta Semana... Universidades lusas no topo, ameaças a jornalistas e Coimbra em festa. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por educação, economia, desporto, vários temas que dependem de semana para semana. Começamos por educação, precisamente. As universidades Católica e Nova estão classificadas entre as 50 melhores escolas de economia para a formação de executivos, 50 melhores do mundo. Isto segundo uma lista divulgada na segunda-feira pelo jornal Financial Times. A Católica Lisbon School of Business and Economics, nome muito português, está presente pelo 6º ano e mantém a 46ª posição no geral, tendo subido 3 lugares nos cursos feitos à medida. Também figura no 18º posto na tabela para formação de executivos na vertente de escolas em parceria. A Universidade Nova sobe para a 47ª posição na tabela global e alcança o 18º lugar na vertente internacionalização, isto há várias categorias. A EGP, University of Porto Business School, mais um nome bem luso, por acaso já estive lá, continua a subir e no segundo ano em que concorre, ocupa a posição 64. No top 5 do Financial Times, isto é difícil de dizer, Financial Times. No top 5, um lado dessa coisa, das melhores escolas de formação de executivos de todo o mundo, está a Yes Business School, de Espanha, mais concretamente Barcelona, seguida pela AEC Paris, França, da IMD Suíça, da Harvard Business School, Estados Unidos da América, e a ESAD Business School, Espanha e Argentina. A avaliação global tem por base as performances das universidades em duas vertentes, cursos feitos à medida, os Custom Rank, e os cursos abertos, Open Rank. Na quinta-feira foi noticiado que um jovem descobriu que tem cancro depois de assistir a um filme com Cameron Diaz. Alex Cooper estava a ver um filme da referida atriz quando descobriu que tinha os mesmos sintomas que uma das personagens. Então decidiu ir ao médico. O jovem de 17 anos foi ao cinema ver Para a Minha Irmã, ou na versão original My Sister's Keeper, com Cameron Diaz. O filme retrata a vida de uma rapariga com leucemia e fala sobre o amor de uma família que aprende a viver com a doença da criança. Alex sofria de cansaço, dores de cabeça fortes, estômago inchado e hematomas no corpo. Sintomas que optara por desvalorizar. Não deu atenção, mas, quando viu o filme, conta, viveu um daqueles momentos surreais da vida, ao perceber que tinha os mesmos sinais que a personagem. E foi assim que, há 2 anos, decidiu consultar um especialista que diagnosticou leucemia mieloide crónica, uma doença que é mais comum em pessoas de meia-idade e idosos e que, quando é diagnosticada nos jovens, a doença é, na maioria das vezes, mais agressiva. Alex fez então 2 anos de quimioterapia. Caso não tivesse sido tratada rapidamente, os médicos acreditam que ela poderia ter morrido ao fim de aproximadamente 1 ano. Eu só espero viver uma vida normal e olhar para o futuro, afirmou a rapariga ao Mail Online. The opening bell, Mark Zuckerberg and Facebook. Sexta-feira aconteceu uma das operações mais aguardadas de sempre no mercado americano. É que o Facebook entrou finalmente na bolsa. Uma empresa que já está a fazer mais de 1000 milionários. Ora, muitos milionários, ficaram agora ricos. É que são os funcionários do Facebook que foram recebendo ações ao longo dos últimos anos e que agora vão poder vendê-las e enriquecer. A estreia do livro das caras na bolsa, mais aguardada da década, teve um momento de suspense imprevisto. o grande volume de ordens de transação deu problemas ao sistema do Nasdaq sobre lotação. E a entrada das ações, marcada para as 11 horas em Nova Iorque, 4 da tarde em Lisboa de sexta-feira, atrasou-se quase 30 minutos. Era o último de vários sinais a fazerem crer que os valores iam disparar. Foram colocadas no mercado 421 milhões, um pouco mais, de ações da rede social, estimando-se que o valor unitário esteja entre os 27 e 30 euros, o que, caso concretizasse, iria completar mais 12,5 milhões de euros. 12,5 milhões. Fazia história, a maior entrada em bolsa tecnológica e uma das maiores sempre, e isto de 12,5 milhões é mais do que os bancos portugueses receberam da Troika, que foi 12 mil milhões de euros de ajuda externa. No entanto, as ações começaram a ser trocadas nos 42 dólares e fecharam o dia nos 38,23 dólares, apenas cêntimos acima dos 38 dólares que foi o preço por ação fixado pelo Facebook para a oferta pública de venda. Ao longo da sessão, houve vários momentos em que as ações rodaram os 38 dólares e só a reação dos bancos envolvidos na operação, como o Morgan Stanley, JP Morgan e a Goldman Sachs, impediu um deslize para baixo desse patamar. A operação bate o recorde para uma empresa tecnológica, é uma das maiores sempre em todo o mundo, mas o desempenho no primeiro dia ficou, como já se percebeu, aquém do esperado. Mark Zuckerberg, visivelmente nervoso, esforçou-se por desvalorizar a entrada em bolsa e frisou que o importante para a empresa é continuar com o objetivo de estabelecer relações online. A nossa missão não é ser uma empresa cotada. A nossa missão é tornar o mundo mais aberto e ligado, afirmou Zuckerberg, ainda antes do início da sessão. Ora, este senhor Mark Zuckerberg é jovem, ele tem 28 anos, se não me engano. Fundador e presidente da rede social, entretanto, casou. Foi ontem, com a namorada de longa data, Priscilla Chan. A cerimónia foi realizada em Palo Alto, no estado norte-americano de Califórnia, e foi uma surpresa para os presentes. É que eles pensavam que se tratava de uma celebração da recente licenciatura de Priscilla Chan, que concluiu a Faculdade de Medicina. Foi uma celebração de faculdade com música de casamento como fundo. Também na sexta-feira, li que Portugal é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país com melhor taxa de cobertura do mundo de vacinação contra o vírus do papiloma humano, uma das causas do cancro do colo do útero. De acordo com a Subdiretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, esta boa classificação de Portugal entre os países do mundo que têm a vacina contra este vírus no Plano Nacional de Vacinação foi transmitida pela Organização Mundial de Saúde. Estes dados só demonstram o grande interesse dos serviços, das escolas, das famílias e das raparigas, disse Graça Freitas. Segundo a própria, no grupo das raparigas nascidas em 1995, 92,8% iniciaram a vacinação e 89,5% já a concluíram, o que significa que praticamente não há perdas. Em relação às raparigas alvo de uma campanha de vacinação, grupos de jovens nascidas em 92, 93, 94, Graça Freitas indicou que 88,4% iniciaram e 83,9% completaram a vacinação. A introdução da vacina contra infecções por vírus do papiloma humano no Programa Nacional de Vacinação foi aprovada há mais 4 anos, a 20 de março de 2008. Segundo a Direção-Geral de Saúde, a vacinação universal da rotina com a vacina tem como objetivo a prevenção de infecções por vírus do papiloma humano e a diminuição, a longo prazo, da incidência do cancro do colo do útero. Em Portugal, cerca de 350 mulheres morrem anualmente vítimas deste cancro do colo do útero, sendo diagnosticados 1.000 novos casos todos os anos. Pressões sobre o jornalismo voltam a ser notícia. Uma jornalista do Público, que tem acompanhado o caso das secretas, foi alvo de uma pressão por parte do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, que a Direção do Público considerou inaceitável e que motivou um protesto da direção do jornal, apresentado na sexta-feira pela diretora do Público, Bárbara Reis. O ministro pediu em seguida desculpa ao jornal. Num telefonema à editora de política do jornal, na quarta-feira, Miguel Relvas ameaçou fazer um blackout noticioso do governo contra o jornal, ou seja, nenhum membro do executivo iria conversar com os jornalistas do Público, e além disso, ameaçou divulgar detalhes da vida privada da jornalista Maria José Oliveira, de quem tinha recebido nesses dias um conjunto de perguntas relativas a contradições nas declarações que prestara no dia anterior. na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ou seja, o ministro tinha dito uma coisa, depois disse outras, a jornalista quis saber então como era. Já hoje, Miguel Relvas acusou o público de fazer jornalismo interpretativo, estou a citar, segundo a documentação enviada à entidade reguladora da comunicação social, que vai esta semana analisar o caso destas ameaças. A jornalista sublinha que em nenhum momento da exposição do ministro existe uma explicação para as ameaças que lhe foram feitas. O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, já falou e rejeitou também hoje que o ministro tenha atacado, o ministro Relvas tenha atacado a imprensa e defendeu que o governo tem privilegiado muita transparência. A Itália não está a atravessar um fim de semana pacífico. Ontem, uma estudante morreu e outras 7 ficaram feridas na sequência de uma explosão que ocorreu num liceu em Brindisi, no sul do país. A explosão ocorreu às 7h45 da manhã, hora portuguesa, quando os alunos entravam num liceu Francesca Morvillo Falcone, nome da mulher do célebre juiz antimáfia Giovanni Falcone. 2 pessoas foram interrogadas pela polícia no âmbito da investigação e suspeita-se que há causas precisamente relacionadas com a máfia por detrás deste ataque. Hoje, um sismo atingiu o norte de Itália. Uma magnitude de 5,9 graus na escala de Richter provocou a morte de pelo menos 6 pessoas e provocou ainda 50 feridos, isto de informações desta tarde, além de vários danos materiais, nomeadamente em edifícios históricos. Para fechar, 2 notas relacionadas com o desporto. Futebol, no caso. É que este fim de semana disputaram-se 2 finais importantes. Ontem, a da Liga dos Campeões. Em Munique, a equipa que acabou por jogar em casa, embora seja campo neutro, oficialmente, o Bayern jogou contra o Chelsea. Os alemães fizeram 35 remates durante os 120 minutos de jogo, foi para o prolongamento, 35 remates contra 9 dos ingleses, quase o quádruplo do adversário. Desses, 11 foram para a baliza, o Chelsea só o conseguiu por 3 vezes. A posse de bola foi também desequilibrada, 64% contra 36%. E em ataques, os bávaros esmagaram 65 contra 38, quase o dobro. O Bayern teve 20 cantos. O Chelsea conseguiu apenas 1 canto durante toda a partida e, por acaso, marcou nesse lance bola parada. Conclusão, o Bayern ganhou. Goleou até. Não. Perdeu nas grandes penalidades, depois de empatar uma bola em 120 minutos. Bestas. É que é assim. Eu sou adepto do Bayern. É a minha equipa preferida fora de Portugal. Desde a altura que eu comecei a ver futebol, em 1932, já vi o Bayern em 4 finais europeias. E em nenhuma delas. Ganhou. Porque a única que ganhou, em 2001, eu não vi. Tinha ido ver uma peça de teatro. Em 99 vi. Perdeu. Em 2010, há 2 anos, vi. Perdeu. Ontem vi a maioria do jogo. Perdeu. Bom, passando à frente. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber. Um dia depois de Londres ter vivido um momento histórico, uma equipa da capital inglesa foi campeã europeia, hoje, dia histórico para Coimbra, no que toca ao desporto, claro. 43 anos depois de uma final até politicamente importante, em 1969, a Académica regressou ao Estado Nacional e desta vez para conquistar a Taça de Portugal, 1-0 frente ao Sporting. É a segunda taça no percurso dos estudantes. A primeira foi logo na edição inaugural da prova, em 1939, na altura contra o Benfica. Hoje tarde foi contra o outro gigante de Lisboa, o Sporting. É caso para dizer que a Académica conquistou a primeira e para já a última edição da Taça de Portugal de Futebol. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber. E aprende-se a dizer saudade. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 38ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 14 dias. Para a semana vou estar muito ocupado a ver a Eurovisão.